Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália. Hoje é terça-feira, estamos a 5 de abril de 2011 e estamos agora a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que é o Musicália. Como é do seu conhecimento, ou então para quem está mais recentemente connosco, cabe-nos explicar que à terça-feira o musical é dedicado àqueles nomes que, por ser, aliás, aquelas músicas, por serem cantadas em outras línguas, não têm projeção no mercado português. Estou a falar, por exemplo, de música alemã, da música romena, que passou aqui na passada semana, ou então, por exemplo, de música sérvia, que é aquela que vamos escutar hoje. Será apenas música sérvia. O programa musical de hoje terá um formato ligeiramente diferente. Eu vou ter apenas duas intervenções. Não vou propriamente dizer-lhe olá e adeus, mas vou dizer quase... Um pouco mais. Vou-lhe falar um bocadinho destes dois momentos que vamos ter aqui no nosso programa. Primeiramente vamos ter um momento mais rock. Em alguns casos até um rock um bocadinho pesado. Mas é uma das vertentes que muito sucesso tem na Nova Sérvia. E digo Nova Sérvia, vou explicar porquê, porque até a década de 90 a Sérvia fazia parte da Jugoslávia, que se desmembrou, como é de vosso conhecimento, quase que em meados, ainda na primeira metade da década de 1990. Recentemente, já na viragem do milénio, formou-se a Sérvia e Montenegro, portanto, a Jugoslávia deixou oficialmente de existir para se formarem então a Sérvia e Montenegro, que na altura era só um país, mas em 2007 acabavam por se separar amigavelmente. Em 2008, oficialmente, a Sérvia tornou-se independente de Montenegro, ou Montenegro da Sérvia, como preferir, mas enfim, tornaram-se dois países, duas bandeiras, duas nações. Ora, vamos hoje aqui ouvir três temas. Primeiro, de rock mais da Sérvia, e depois três músicas mais calmas. Vamos começar com Curiaci, dos Wolf's Anger, para logo depois ficamos com Zaklana Celiad, o tema Ulcitel Yoa. Vamos ainda ouvir Dr. Omaga, dos SMF. É o grupo sérvio que vai fechar a primeira seleção musical de três temas do nosso musical. Hoje é assim, apenas duas intervenções. A primeira para trazer música mais rock, a segunda música mais calma e, em alguns casos, até bem mais antiga. É assim que damos início a mais um Musicália. We'll be right back. Marquinhos. Olá, Requelemo. Os Colin. Olá, Requelemo. Na Chassem. Olá, Requelemo. Na Chacomeco. Olá, Requelemo. Muito migrada. Olá, Requelemo. Muito migrada. Olá, Requelemo. Muito migrada. Olá, Requelemo. Muito migrada. E vamos agora para a segunda parte do Musicalia. Se a primeira parte foi mais para o rock, e bem rock, diga-se, a segunda parte será bem mais calma. Vamos ter aqui duas músicas provenientes, inclusive, da Eurovisão. Mas há uma, do tempo em que a Sérvia ainda era parte integrante da Jugoslávia, que marca totalmente a diferença e que não tem nada a ver com a Eurovisão. Tomas Drakovic era um dos nomes mais importantes desta, na altura, região. Tomas Drakovic interpretou vários temas que andaram nos tops, não só da Jugoslávia, mas também de outros países. Danka foi talvez o tema mais bem sucedido deste cantor sérvio. Vamos ainda ouvir desta nova Sérvia a música que venceu o Festival Eurovisão da Canção em Helsinki no ano de 2007. Estou a falar da música Multiva, de Maria Serifovic, que, cantada em sérvio, venceu então este festival e levou para Belgrado o festival mais importante promovido pela European Broadcasting Union no ano de 2008. Para finalizar, a música de Milan Stankovic, que no ano passado participou na Eurovisão representando precisamente a Sérvia. Ovo di Valkan é como se chama esta música, que figurou então no painel de temas que chegaram às semifinais, ou seja, depois de ser apurado pela Sérvia para representar internacionalmente o país, na cidade, ou melhor, nos arredores da cidade de Oslo, na Noruega. Vamos ouvir então estes dois temas, aliás, estes três temas, e a edição do Musicalia vai ficar por aqui. Amanhã vamos voltar com mais uma edição em que lhe vamos falar de mais um artista. Fique bem, já a seguir, a mais uma edição de JMR com José Manuel Rasteiro. I'm